andressedesmoral.com.br. Chama, Juninho! Chega o chefe do piseiro, papai! Isso é minha segurança em nome de Fama Produções. Alô, Mário Pai, tamo junto! Alô, meu parceiro Judas e Dias, o melhor locutor do Brasil. A mulherada de hoje em dia só quer luxo e condição. Não quer andar de jegue, só quer andar de carrão. As novinhas de hoje em dia só quer luxo e condição. Não quer andar de jegue, só quer andar de carrão. Eu vou mostrar pra ela o que é ostentar. O rolê da minha 50, a mulherada vai pirar. Eu vou mostrar pra elas o que é ostentar. O rolê na minha 50, as mina vai. Senta, senta, senta, senta, se tá na minha 50, senta, senta, senta, senta, se tá na minha 50, senta, senta, senta, senta, se tá na minha 50, senta, senta, senta, senta, se tá na minha 50, ai pai, para, se tá na minha 50, ai pai, para, se tá na minha 50, ai pai, para, se tá na minha 50, ai pai, para, se tá na minha 50, meu parceiro Hermínio Félix, estourou, papai, chegou o chefe do piseiro, em nome de Fórmula Produções. Alô, M10, meu irmão, vem assim, ó. A mulherada de hoje em dia só quer luxo e curtição. Não quer andar de jegue, só quer andar de carrão. As novinhas de hoje em dia só quer luxo e curtição. Não quer andar de jegue, só quer andar de carrão. Eu vou mostrar pra elas o que é ostentar. O rolê na minha 50, as minas vai virar. Vou mostrar pra elas o que é ostentar. O rolê na minha 50, a mulherada vai. Senta, senta, senta, senta, se tá na minha 50, senta. Meu parceiro Charlie Sam gravando tudo ao vivo. Senta, senta, senta, senta, se tá na minha 50, senta, senta, senta, senta, se tá na minha 50, ai pai, para, se tá na minha 50, ai pai, para, se tá na minha 50, ai pai, para, se tá na minha 50, ai pai, para, se tá na minha 50. Chama no solo, Juninho Sam! Charlie Sam gravando tudo ao vivo. Chefe do piseiro de Salvador pra todo o Brasil, papai. Estourou, papai. Show! André Cidis, o mural de Ipicoara.